A escolha da AVEIRO para o Congresso de Turismo é o reconhecimento do trabalho executado pelas entidades, quer públicas, quer privadas, da região. Pode-se dizer que o turismo navega em ritmo de cruzeiro e com destino a um bom porto. Não, introduzido aqui um bocadinho de ironia, Porto, Porto Costeiro, não Porto FQP. Exatamente, o FQP estamos mal. Não, claro que sim, mas eu diria que é, por um lado, um reconhecimento, mas é, por outro lado, um estímulo. Obviamente que, em primeiro lugar, este trabalho e os resultados recentes foram os indícios de bons resultados em 2014 e os excelentíssimos resultados em 2015 em vários indicadores do turismo, obviamente que são muito importantes neste processo. O trabalho da Câmara, que foi notícia nacional, de termos acabado com a taxa turística, nestas empresas privadas do setor do turismo, é uma referência incontornável. E o trabalho, que não é despiciente, tanto ao trabalho da Câmara, soma-se obviamente o trabalho da nossa entidade de turismo Centro de Portugal, que tem de facto tido um crescimento reconhecido por várias entidades muito importante. Portanto, há de facto aqui performances muito positivas que nos levaram a ter aí um contributo muito importante para que esta decisão fosse tomada. Segundo, nós estamos numa lógica de crescimento com base numa aposta prioritária dos municípios, da região de turismo e, em especial, dos nossos operadores privados. E a APAVT é uma grande associação de entidades privadas que, obviamente, olha para a frente, olha para o futuro, olha para o crescimento económico e, portanto, quis também associar-se a um município, a uma região que tem essa dinâmica de crescimento e do futuro, porque obviamente as empresas querem ter dinâmicas de crescimento e do futuro. E, portanto, há a componente do reconhecimento, mas há esta outra componente do investimento, da aposta numa cidade, num município e numa região, claramente a crescer e com dinâmicas de crescimento para o futuro. E, portanto, nós estamos de uma forma muito, muito alegre, muito anotada em termos de intensidade, a escolha de Aveiro para o Congresso da APAVT. Tínhamos concorrência e boa concorrência, terras portuguesas também boas, mas queríamos muito que este Congresso nos viesse ajudar a confirmar o que estamos a fazer de bem e a dar dinamismo para o futuro próximo. Com uma nota, este não é um congresso, este não é um ato de 4 dias que aqui vai decorrer na primeira quinzena de dezembro. Esta é uma campanha de informação, de divulgação, que vai acontecer deste congresso de 2015 até ao congresso de 2016, feita pelos profissionais, por aqueles que promovem os territórios, por aqueles que vendem férias, fins de semana, seja o que for, e isso obviamente tem uma importância muito grande e por isso lutámos tanto por este congresso e por isso estamos tão satisfeitos com a sua presença cá. Ajuda a servir como alavanca para o dinamismo das entidades? Não, claramente. Esta é, por exemplo, a própria Câmara de Aveiro, já estamos a realizar investimentos de qualificação do Centro de Congressos. O nosso Centro de Congressos não tinha investimentos em termos de equipamento desde que foi feito e, obviamente, que 20 anos, enfim, degradam, nomeadamente, de componentes informáticas e de som e luz, etc. E, portanto, nós próprios, estimulados por um crescendo de procura que o nosso Centro de Congressos tem. Mas o elemento diferenciador foi a conquista deste Congresso, até porque a APAVT estudou e visitou com um enorme pormenor as competências técnicas do nosso Centro de Congressos. E, portanto, este nosso investimento de qualificação é também uma aposta que nos capacita para servirmos melhor as muitas organizações públicas e privadas que cada vez mais procuram Aveiro para realizar os seus eventos principais. O mercado interno e o turismo interno já tem muito para crescer? Muitíssimo, com certeza. Nós temos 10 milhões de portugueses, mas temos aqui ao lado um mercado que é 5 vezes maior que o nosso e que nós tratamos como um mercado interno. Nós hoje, quando estamos a falar das praias mais próximas de Madrid, estamos a falar das praias da região de Aveiro. O nosso território tem uma presença permanente de espanhóis da Galiza. Portanto, nós hoje, quando abordamos o mercado interno, falamos de Península Ibérica e, portanto, se os 10 milhões de portugueses já são muito e temos muito espaço para crescer nesses 10 milhões, obviamente que no mercado interno alargado, como nós chamamos da Península Ibérica, temos muitíssimo para crescer. E isso é a nossa aposta, é nós procurarmos ir capacitando o território, dando-lhe mais valor, qualificar a oferta das nossas empresas em qualidade e em quantidade, e sempre a hotelaria é para nós uma preocupação e um objetivo muito importante, numa lógica de quem tem muito espaço para crescer no mercado interno, não descurando que temos crescimentos notáveis este ano, por exemplo, com o mercado brasileiro e com o mercado francês, e obviamente vamos querer continuar a crescer nesses e noutros. É para ter mais espaço para a inovação. O turismo também poderá ter muita inovação. A inovação é fundamental, e aquilo que nós vemos as nossas empresas fazer tem muita inovação. A vários níveis, e eu dou sempre este exemplo que é mais básico, o passeio de moliceiro, aquilo que ele é hoje, aquilo que é o trabalho das empresas que operam o passeio de moliceiros, que têm mais uma oferta muito diversificada à volta do moliceiro, que já agregam o sal, já agregam o alojamento, já agregam os workshops sobre os ovos moles, portanto, já agregam um conjunto de produtos e não o passeio de per si, é muito diferente daquilo que se fazia há muito pouco tempo, que era o passeio puro e simples. E, portanto, há aqui uma capacidade de inovar que é também, ao mesmo tempo, indutora do crescimento da atividade económica, que é aquilo que todos queremos para que haja mais produção de riqueza e mais produção de emprego, com uma vantagem. É que isso dá a conhecer o território a mais gente, cria dinâmicas positivas que são o sustentáculo de um crescimento, não vou dizer permanente, porque isso não será exatamente possível, mas digamos de um crescimento, como costumamos dizer, sustentável, independentemente de um ou outro ano do futuro, o crescimento não ser tão forte, tão marcado.